Eu recebo aqui no estúdio o secretário municipal de assistência social aqui em Foz do Iguaçu, Elias de Souza. Bom dia. Bom dia, a todos e todos os ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre algumas situações relacionadas, né, à gestão pública aqui em Foz do Iguaçu, talvez aí a mais chamativa de todas, quanto ao Lar dos Velhinhos. A gente vinha acompanhando há vários meses, né, o desenrolar ali da situação financeira complicada no Lar dos Velhinhos aqui na cidade. Mas na semana passada houve pelo menos uma solução para atender aí aquele dinheiro que estava bloqueado no repasse ao Lar dos Velhinhos? Sim, nós fizemos um estudo jurídico, porque diante da lei, da 13.019, que é a lei que a gente faz os termos de colaboração com as entidades, baseado nela, né, a entidade teria que fazer de imediato o estorno daquele valor de R$ 93.000 para que pudesse voltar à normalidade dos repasses mensais de R$ 60.000. Nós atendemos uma demanda do próprio Lar dos Velhinhos, que não teria condições de fazer isso, né? Discutimos com a Procuradoria do município, discutimos com o Ministério Público, fizemos uma proposta à Procuradoria, a Secretaria fez uma consulta à Procuradoria, apresentou uma proposta, a Procuradoria chancelou essa proposta, aprovou, e o Ministério Público também aprovou, né? Nós fizemos um termo de ajuste de conduta com a entidade se comprometendo com algumas questões em relação à prestação de contas, à execução financeira dos recursos, e nós pudemos, então, a partir disso, fazer a transferência daqueles recursos que estavam bloqueados, R$ 360.000, eram 5 repasses, né, para poder voltar à normalidade do atendimento, porque, na realidade, grande parte deste recurso incide desse repasse, porque esta lei permite, incide sobre a folha de pagamento. Então, eram os trabalhadores, né, que lá no plano no termo de colaboração e no plano de trabalho constam que seriam pagos com esse recurso, que estavam sem receber. Mas é preciso dizer, bom, por que que não fez isso antes? Nós não fizemos isso antes porque havia, primeiro, uma questão a ser resolvida com a antiga diretoria. O próprio Ministério Público, analisando a situação, a forma do encaminhamento, né, a forma do uso do recurso financeiro, nós apresentamos as irregularidades, comprovamos isso para o Ministério Público, as irregularidades na forma de executar o serviço, de executar o recurso, perdão. E aí, o Ministério Público solicitou, entrou com uma ação, pedindo o afastamento da diretoria. Esse afastamento ocorreu, e a partir do afastamento, o próprio Ministério Público, a própria Justiça, determinou dois novos administradores, né? E a partir do momento que esses administradores fizeram um balanço, fizeram uma análise, né, nos chamaram para dialogar, apresentaram a realidade da instituição, nós também, né, entendendo a responsabilidade, fizemos essa análise das nossas possibilidades e encontramos essa alternativa jurídica, porque, é claro, é do nosso interesse o funcionamento daquele espaço. Nós estamos falando de uma instituição que atende na assistência social, a proteção social especial, a alta complexidade, é uma instituição de longa permanência, né, que exige cuidados 24 horas, que tem uma grande equipe de trabalho, né. É preciso dizer que neste pouco tempo de administração dessas duas pessoas que estão à frente, com mais auxiliares, mas essas duas que estão à frente, nós já vimos os resultados concretos, a mudança concreta, o que nos deu também confiança para poder solicitar essa análise jurídica por meio da nossa Procuradoria e por meio do Ministério Público, né, para fazer esse repasse. Então, isso é extremamente importante, porque, para quem olha, nós estamos falando de um espaço que hoje acolhe, se eu não estou enganado, 53 vidas estão acolhidas lá. 53 pessoas dependem disso, né? Nós conseguimos aprimorar do ano passado para esse ano, sair de um repasse que era de 28 mil e ir para um repasse de 60 mil mensais, justamente para que tivesse a tranquilidade diante da complexidade que é aquele serviço. Nós temos lá idosos, todos idosos, alguns com uma autonomia de vida, com uma autonomia de circulação, mas nós temos também um grupo de idosos lá totalmente dependente dos serviços 24 horas. Então, era nossa responsabilidade encontrar soluções para a continuidade daquele serviço, para não sofrer nenhuma solução de descontinuidade. Isso era o que menos, e nós trabalhamos o tempo todo para que não acontecesse, né? Então, nós conseguimos ficar muito feliz com a possibilidade, nos tranquiliza, voltar a fazer o repasse mensal e garantir a qualidade do funcionamento daquele espaço. Agora, com relação ao valor pendente, né, era um valor aí de R$93 mil. Claro, a instituição não tinha como, né, fazer essa devolução. Foi feito ali um acordo para que isso seja agora devolvido em parcelas? Em parcelas. A partir de janeiro, do dia 10 de janeiro de 2019, durante 10 meses, nós vamos fazer o repasse dos 60 mil, já começamos a fazer, continua na normalidade, continua a responsabilidade de prestação de contas, conforme no plano de trabalho. A diferença é que alguém agora, ao invés de ser bimestral, como o sistema pede, ela vai ser mês a mês. E tanto a nossa equipe da Diretoria de Gestão Financeira do SUAS, né, a nossa fiscal de convênios, como a Secretaria de Fazenda, vão fiscalizar e acompanhar. A partir de janeiro, a entidade vai ter que fazer o estorno mensal de 9.336,08. E, de novo, explicar o que é esse estorno. Ela não vai devolver para a Prefeitura. Ela vai depositar, afinal de contas, ela recebe, tem recursos próprios, recebe doações, enfim. Ela deposita esse recurso na própria conta e aí diz, olha, agora nós estamos fazendo o uso correto desses 9.300 e pouco. Faz a comprovação da prestação de contas. Então, a gente fez o quê? Dividiu aquilo que teria sendo uma vez só, com essa possibilidade jurídica que nós encontramos, né? E a entidade vai fazer o depósito mensal de 9 mil, deposita na sua própria conta e vai corrigindo aqueles gastos irregulares que foram feitos dentro do plano de trabalho, né? Então, isso garante que a entidade retome a sua normalidade. Na semana passada mesmo, os salários já foram pagos, né? Os trabalhadores, eu acho que tiveram uma racionalidade fundamental para entender o que estava acontecendo, né? Salário é direito do trabalhador e permaneceram lá. Então, isso feito agora, acho que novembro, dezembro, as coisas estão mais calmas, né? A entidade recupera a sua credibilidade, porque é óbvio, diante das situações que estavam se apresentando, que a imprensa também estava noticiando todo mês, e tem que noticiar, tem que dar transparência, né? A própria credibilidade do espaço ficou um tanto quanto abalada. Não a credibilidade dos serviços executados, que nós acompanhamos os serviços executados durante todo esse período, e eles conseguiram manter os serviços dentro das suas possibilidades, né, um nível de qualidade, de fato, que nós não temos nada a observar. Mas, óbvio, qualquer um que ia fazer uma doação, participar, falava, mas peraí, quem que está cuidando? Quem que está gerindo lá? Então, recuperar essa credibilidade para eles foi extremamente importante. Nós confiamos plenamente nas duas pessoas que estão lá fazendo a gestão, né, indicadas pela Justiça. E a partir de janeiro, nós temos certeza que eles vão poder, né, de forma parcelada, fazer o uso correto desses 93 mil. Pois é, e vamos torcer realmente aí para que, né, todas as situações consigam ser superadas, porque o lado dos velhinhos, acho que ninguém duvida aqui na cidade de Foz do Iguaçu quanta importância realmente dessa instituição. E olha, você que se mobilizou aí para auxiliar o lado dos velhinhos, mantenha realmente essa mobilização, porque é uma instituição que depende aí do apoio constante. Agora vou aproveitar sua presença aqui também, Elias, para falar sobre a questão dos cursos de qualificação que temos aqui no município, né? São cursos de qualificação oferecidos em parceria com o Senai, se não me engano, né? A instituição, e que estavam abertos inicialmente, né, para os beneficiários dos programas sociais. Sobraram vagas e aí estão abertos agora para toda a população? Isso, sobraram vagas, nós atendemos o público prioritário, fizeram suas matrículas, foram até os CRAS, né? E a partir de hoje, a população em geral pode procurar os CRAS. Neste primeiro momento, nós ofertamos 240 vagas, 180 foram preenchidas, nós ainda temos 60 vagas que agora a população em geral pode procurar o CRAS da sua região, olhar a tabela de cursos, ver a sua, né, aquilo que ela se enquadra, enfim, para poder fazer a sua matrícula e participar dessa qualificação. Nós pretendemos fazer a aula inaugural dia 5, né? Hoje mesmo nós estaremos em reunião com o Senai para poder definir os últimos ajustes de início das aulas, dos locais, para poder fazer a divulgação, né? Alguns cursos mais pesados, que exigem uma estrutura mais pesada, neste primeiro momento eles não iniciam, nem foi aberta a matrícula, porque alguns, o Senai tem uma estrutura própria que venha ao município para ofertar o curso, então nós estamos respeitando essa agenda, mas aqueles que foram abertos, a gente vai tentar começar no dia 5, a gente já começa 3 turmas, isso é Com certeza. 5 de novembro agora. 5 de novembro agora. Vamos fazer a aula inaugural e, posteriormente, a gente vai começando as outras turmas. Nós vamos, lembrando que nós vamos fazer isso, iniciar agora no final do ano, durante o ano que vem todo, ofertando no total as 900 vagas de curso e qualificação. E até porque teve algumas pessoas que disseram, ah, mas teve curso que não teve procura, eu fui lá, não tinha... Né? O nosso convênio com o Senai... Ele permite, inclusive, que a gente olha, esse curso aqui não teve procura, mas esse aqui ficou com uma demanda reprimida, mesmo oferecendo duas turmas. Então, nós vamos poder alterar, oferecer mais uma turma daquele que ficou com demanda reprimida, em substituição àquele que não teve procura. Inclusive, porque, óbvio, tem valores diferentes desses cursos. Então, havendo a possibilidade de uma turma não fechar, e o curso era de um valor mais elevado, eu poder desdobrar e abrir duas outras turmas. Né? Acho que essa flexibilidade foi importante para nós também, para poder atender essa demanda que estava reprimida no nosso município. Então agora podem procurar os CRAs, os 5 CRAs que nós temos na região norte, sul, leste, oeste, né, e nordeste, para ver as vagas que restaram, né, o interesse por elas, as condições de, as exigências de qualificação, que não são grandes exigências, mas tem diferenças entre um curso e outro, que essas vagas estão abertas a toda a população. Vou conversar aqui, portanto, com o secretário municipal de assistência social aqui em Foz do Iguaçu, Elias de Souza. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu te agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos sempre à disposição, né, e esse espaço é sempre importante para nós, para poder estar dialogando, dando transparência às ações da gestão pública e também informando a população das novidades, do andamento da política de assistência social no município.